pode ir por mim, não vá se preocupar. Não vá, não vá, vá. Como qualquer um que se ferir, eu vou chorar, sim. Mas qualquer um que se feriu pode sarar, viu? Se quiser ir, pode sumir. Já cansei de tentar te recompensar. Vá! Sem você aqui pra reprimir, eu vou voar, sim. Pois quem não sabe aplaudir, não sabe amar, viu? Não ouso te impedir, pode ir. Até melhor agora, vou me permitir esperar. Foi lindo de sentir, vai ser lindo de lembrar. Só não venha se despedir, que eu prefiro acreditar. Chegar pra te salvar, saudar. Vá! Nada como ver alguém partir e não prever fim. Pois quem mais faz que vai sumir, mais quer ficar, viu? Não ouso te impedir, pode ir. Até melhor agora, vou me permitir esperar. Foi triste de sentir, vai ser triste de lembrar. Só não